Uno 605, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no meio. Descendo para 4000 com 1016, voo no 0605. Salvador, Xanar 6312, siga 1550, informação hotel, bom dia. Xanar 6312, bom dia, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível 060. Marcou, desce para 060, chegada a mar, 6312. Ali mantém. Ali, 0, 0, 3, 5, 5, 5. Chanel 302, reduz a velocidade para 250 mais. Reduzindo para 250 mais, 3502. Chanarga 312, desça para nível 050. Nível 050, Chanarga 312. 208, obrigado. 3179, autorizado a decolagem, 20 graus, 10 nós. Decolagem, tá? 5, negativo. 133.25. If enable 133.95. Roger, 13325, enable 133905, as Cascais, Curitiba, Tampa Bay. Controle, Salvador, bom dia. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, bom dia. Sai com data da CW, sub e mantenha 200. Tá, vou 200. Assim que possível, por hoje direto de conquista, senhorita, com gentileza. Aguarde coordenação, Romeu, Romeu Golf. Matheus, com bem mais bom, Golf. Golf informa tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo sul, cruzando nível, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. Alfa 3 vezes. Visando 79, decolado zona 6, controle 1208. 208, tá 3179, obrigado, Tessa. 3204. Salvador, bom dia, tá 3, 1, 29. Então, 3179, contato radar saído da El Sul e mantenha 340. Tá, El 60, qual das linhas pode voar, líder? Cruzado líder da presente, então 3179. É, tô líder, tá, 3179. Norma 312, reduz a velocidade para 2009. 2009, certo. 210 mais, é possível, cara? Afirmo, 2109. 2109, né, 312. Estabilizar 3304. Completo final, chame torre, 11895. 2905, 04, bom dia. Então, 3663, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, atrizado LS, reforço estabilizado. 2016, autorizado LS, vamos reportar estabilizado, 3663. Bono 605, desça para 3000 pés, ajuste permanente. Descendo para 3000, 605. Chanarina 312, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no meio. 4000 pés, ajuste 1016, a Chanarina 312. Trip 5217, autorizado, desça para nível 050. Positivo, pro 050, assim, no ponto de altecido, seremos 050, trip 5217. 0 no meio, pois autorizado. Autorizado, pouso, pista 190, tá 3304. Então, 3179 da presente, vai na por hoje, bridge. Bridge tá 3179. Chanarina 312 para sequenciamento, curva esquerda pro 025, limite ao localizador. Esquerda pro 025, limite ao localizador, 6312. Chanarina 3663, complete final, chame torre, 11895. 2895, 3663, obrigado, filho. Chanarina 1605, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, afasta o visão. Gol 1605, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado LS, reforço estabilizado. Descendo para 2000, gol 1605, vai reportar estabilizado. Quatro, solo 21, direita, solo 219. Direita 219, bom dia. rapaz, já trabalho. Lançar um gol no meio 05. Tá reduzindo ao meio 05. Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3304, bom dia. Round, good morning, 04299, we have Kenya. You have it on expect SID for computer? Desça para 2010, ajuste na 06. Só confirma se for para o 6312, tá? Afirmo, desça para 2010, ajuste na 06. 2010, ajuste na 06, 6312. Controle o Roberto Gomes, para que já está no jogo, agora. Se você puder já falar direto, fica em cima. Submitted all of block time. Yeah, 1058. We want to know only the expect SAD. Não, Golf, a gente está coordenando com o Insista, agora de momento. Boa noite, boa noite. 2526, chega da Mari, desce e mantenha 060. Ah, then fly direct to Lita, and then position, Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Roger, thank you, dial letter bridge. Thank you. Send my courier to clearance, 3024299. Roger. Bravo, Vitória da Conquista, 100, uma centena está autorizado, direto, decolador no 7 com curva direita na subida Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após direto, Vitória da Conquista. Aciona 51171, controle 120, decimal 8, torre opere 118, decimal 95. Torre Salvador, gol no 605. 605, pode ser a próxima ação, ajuste no 0 no meio, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no 605. TAM 31179, Recife, 13325, alterna 13395. 3325, 395, tá? 359. Xanerme 312, livre LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste 352. 35217, desça para 3000 país, ajuste na 0 no meio. 3000, 10 no meio. Objeto 5826, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no meio. Objeto 5826, desça para 4000 pés, ajuste 10 no meio. 4026, boa ideia. Voo no 605, foi autorizado, 90, 50 graus, 10 nós. Meu repouso, 605, baixou travado. Solo, Salvador, bom dia, 3663, Libro. Bom dia, 3663, taxi via Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, com 08, 3663. Bom dia, Mike, com Delta, mil pés, Manatim, está autorizado, direto da 17, direita, corredor Axé, acionando 0125, padrão, controle 120, decimal 8, 218, 95. Xanerme 312, complete final, Xanerme Torre, 1895. 1895, Xanerme 312. Acione, reporte táxi, Mike, Eco Delta. 2000, 10 no meio, 352, 97. 312, passou dura, bom dia. 1-2, continua aguardando pista livre. 1-0, no meio, ajuste. Aguardando pista livre, 1-0, no meio, ajuste 63, não vem. Teste, livre LS, reportaria estabilizada. Livre ULS, reportaria estabilizada, é o 35217. Brasília, copiou 320. Copia. Adorei 5 Brasília, o nível 320 está autorizado. A rota direto Nitsa, após Puído. Após Upper Whisky 1-0 até Formosa, Fox Romeo Mike, após direto. Decolada 10, curva esquerda na subida Momo, após voa Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, e após direto Nitsa, conforme rota. Aciona 5406, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasil, nível 330. Decolando 0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo. CCT Nitsa, Puído, Upper Whisky 1-0, Formosa, CCT. 406, gente, subida Momo, após Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, e após direto Nitsa, ok? Momo, Cogbo, Nitsa. Correto, chama a DD5, no portão 1, eu chamei pronto, pushback. Chama a próxima, para o pushback, fala bom dia, 605, livrou a escuta. Bom dia, 605, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, CDS, 05, 605. Torre 1895. 1895, pegar, bom final de semana. Obrigado. Leda, e após direto bridge. Aciona no 5402, controle 120, decimal 8. Tem que utilizar o confins no 380, via Zulu 10. Após bridge, após Zulu 160. Decolada no 0, curva direita, centro da Gaia, Leda. Após voo direto brinde, aciona 5402, controle 20, decimal 8, trip 5437. Correto, trip 5437, chama pronto, pushback e acionamento. Samara, 5437. Canem 312, 231, direita, 21, decimal 9. Direita, 219, né? 312. Fala Salvador, Xana 6312, bom dia, na foca atrás. Bom dia, Xana 6312, fax via Alfa após Juliette para o portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6312. Autorizado, 1-4-0 graus, 10-9. Autorizado, estado do pouso 5207. Muito bom dia, gol 1926, instalação que é opção de traço para São Paulo, Guarulhos. Bom dia, 1923, Guarulhos é o número 2, só um minuto, cópia, prepara da Eulê da Bridge. Da Eulê da Bridge, aguarda, gol 1926. 4299, right copy. Confirm, sir, go ahead. 24299, due to Campinas, short level 360, via Upper Zulu 10 until Bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, then after intercept Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, then directed 3V position, Tango Romeo India Vitor India after according flight plan route. Departure River 10, after departure left, turn right, dial departure, then lead the position, and then for directive breathing position. Scope code 5412 and control departure frequency 120.8. Roger. We are clear to continue at Parava 360 via flight plan route, Upper Zulu 10 until bridge, then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, then the rest is an off-lead. Departure runway 10, after right turn, dial departure, then fly direct to Lida until bridging. Squawk 5412, departure 120.8, Zulu 4299. Okay, Zulu 4299, the back is correct, come right for push and start, time the 03. Wheel for push and start, time 03, Zulu 4299. Firme para o Torre Salvador, o Mike Eco Delta. Posicionamento, pole position. Break, solo, acionamento 312. Para acionamento, reporte taxi, Mike Eco Delta. Entra com porta traseira da aeronave, por gentileza. Porta traseira informando agora de imediato, que o acionamento é 312. Obrigado, tem que aumentar o passageiro, tá ok? Tem alguma informação, seu sexo, sua idade, mais ou menos? É uma mulher, em torno de 17 anos, e parece que a pressão bem baixa, o ar de maio, e agora parece que a pressão baixa. Agora nesse momento a gente pôde averiguar, foi só isso. Já foi passado, que já foi passado, a ambulância já está se deslocando para o portão 10, acionamento 312. Obrigado. Trip 5217, livrou. Deu trip 5217, táxi via Alfa, após quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 304. Alfa, depois pátio 3, posição 04. Acionamento 625, portão 1, está livre, chame táxi. Livre, chama para táxi, 6225. Visual? Sim, só um minuto. Hotel Bravo. Está livre o início de táxi, reporte na interseção Papa Lima, Kilo Bravo. O Web 5826, sente do tráfego em forma checado, vento 130 graus com uma dúzia nós. Ok, checado, está passando externo agora. 923, cópia. Para cópia, Lua 923. Guarulhos 360, rota bridge, pisou Lua no meia, prova do Zulu conforme, decola no zero com a direita, destino da Dial, leida, pós-leida, voa bridge, ao terceiro aerovia. 50, correção, 5407, transponder, controle 120.8. Alfa 2360, pessoal 10. Saída da El, Linda Bridge, pista em 110, primeira curva direita, transponder 5407. E o controle de saída 1208, gol 1923. E Clara, no final ficou intercortado novamente. Tem posições do pátio que a gente não consegue falar. Quanto é a pista que pretende utilizar? Pronto, cópia? Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceiro no 7 km Bravo. Objeto 5826, livre pouso no 0, 150 graus, com uma 19, web 5826. É livre pouso, pista 10, objeto 5826. Clima aqui no Bravo, retorno voltando. Confirme como recebe. Confirme como recebe a torre do Salvador. 7. American 980, request clearance to receive, standing by. What's the level, American 980? Prosiga. Level 350. Roger, just 2 minutes to come. Antes para iniciar, temos a aeronave na cabeceira, após ser autorizado. Mantenha a posição Mike Echo Delta. Solo aos 40, libere a direita, chame solo 1209. Direita, 209, tá logo. Ó. Lima Alfa Romeo, livre acionamento, reporte para o táxi, Lima Alfa Romeo. Livre decolagem 17, 120 graus, 109, Lima Kilo Bravo.